Quem não balançar para um lado e para o outro, nunca mais vai fazer amor na vida. Para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Eu disse um, dois, três, vai. Comigo, ó meu chamego, vem minha linda pro aconchego. Faz que eu digo, sou seu nego. Vamos na cabeça até o chão. Vai minha linda, bate pressão, siga a batida do coração. Ô, mexe comigo, ó meu chamego, vem minha linda pro aconchego. Faz que eu digo, sou seu nego. Vamos na cabeça até o chão. Vai minha linda, bate pressão, siga a batida do coração. Eu nasci pra te amar e carinho vou te dar. Meu amor é você. Não importa o que acontecer, eu nasci pra te amar e carinho vou te dar. Meu amor, abre os braços, Fortaleza. Oh, quando você passa por mim, quando você passa por mim, quando você passa por mim, não debaixe de mim não. Quando você passa por mim, quando você passa por mim, homens e mulheres, joga pro lado e pro outro. Comigo, ó meu chamego, vem minha linda pro aconchego. Faz que eu digo, sou seu nego. Mão na cabeça até o chão. Vai minha linda, bate pressão, siga a batida do coração. Ô, mexe comigo, ei, faz que eu digo, sou seu nego. Mão na cabeça até o chão. Vai minha linda, bate pressão, siga a batida do coração. Eu nasci pra te amar e carinho vou te dar. Meu amor é você. Não importa o que acontecer, eu nasci pra te amar e carinho vou te dar. Meu amor é você. Abre os braços aí. Quando você passa por mim, quando você passa por mim, não demonstre de mim não. Quando você passa por mim, quando você passa por mim, homens e mulheres, joga pro lado e pro outro. Quem gostou faz o L, faz o L.